Guilherme, antes de mais, muito obrigado por teres aceito o meu convite. Por ter, vais-me tratar, não vais tratar por você, não é? Por teres-me aceito o convite, por ter aceito o convite. Nós estamos aqui no espaço da Servitoria, que é um espaço que tem noites de comédia. Eu já referi no podcast, no episódio anterior. Não será anterior a este, mas alguns anteriores. Que é um espaço que tem noites de stand-up comedy, geridas pelo Hugo Rosa. E é aqui onde eu estou agora a fazer as conversas, digamos assim, do XLR ligado. E o meu convidado é o Guilherme Duarte. Guilherme, vamos começar pelo início da tua carreira. Tu tiraste o curso da banca. Sim. Investiguei bem. Sim, sim, certo. E tu próprio também já deste cursos. Que dei agora um, sim. Sim. Que mais valias é que tem ter esses cursos e que para ti teve no início da carreira? Sim, pá, vai fazer 5 anos que eu tirei. Eu tinha criado o blog há pouco tempo, andava a escrever umas coisas e quis aprofundar um bocadinho isso, mas... O da Bang foi mais, aquilo era de stand-up, e eu fui mais numa vertente de escrita. Queria ver como é que era a escrita para stand-up. Aquilo tinha uma atuação no fim e eu não queria atuar. Nunca tive muita intenção de fazer stand-up. Mas pá, lá me convenceram e acabei por fazer. Mas eu acho que os cursos, pá, essencialmente, acho que dá algumas ferramentas para desbloqueares, quando não está assim uma piada, ou assim, algumas ferramentas que podem ajudar, algumas técnicas. Mas, acima de tudo, acho que é pôr-te naquele ambiente em que estão várias pessoas a querer fazer comédia e acaba por te estimular de maneira diferente. Acabamos de estar todos a arrumar para o mesmo lado. Sim, e estás lá e tens as partes dos exercícios mais práticos, estou obrigado ali a pensar e a tentar fazer piadas sob pressão. Isso às vezes é um exercício giro, vais para casa a pensar naquilo e estás sempre ali no, com o cérebro. Portanto, mais de uma forma de trabalhar em equipa do que, diria eu, reter as aprendizagens teóricas da matéria. Sim, eu acho que aprendes sempre qualquer coisa e vão ficando um bocadinho inconscientes, ou seja, uma regra dos três, uma regra de escrita humorística. Tu, quando estás a escrever, não pensas, vou fazer aqui uma regra dos três, mas aquilo acaba por ficar, depois se calhar vais ler um texto e olha, está aqui, usa isto okay. Inconscientemente e pode ajudar. Agora, coisas difíceis em si, o timing, não é? Gerir os silêncios, mais em termos de palco, é uma coisa que é muito difícil de ensinar e de se aprender. Temos que ser nós próprios a treinar em palco? Sim, acho que tem que ser treinar em palco e depois que a sensibilidade humorística já vem um bocadinho de trás, do teu passado, da forma como o teu cérebro funciona, e é mais difícil moldar isso, mas acho que é sempre útil em termos de ferramentas e conhecer as outras pessoas que gostam de comédia. E já agora, quais são as diferenças do Guilherme dessa altura para o de agora? Não sei, em termos de palco, ou seja, eu era alguém que não queria mesmo fazer stand-up, sempre tive horror a falar em público, mesmo na escola estava a ir ao quadro. Hoje em dia continuo a panicar um bocadinho antes de subir a palco, mas já consigo encarar isto como um gosto, já consigo divertir-me em palco. Portanto, há essa grande diferença. Talvez haja mais maturidade em termos de escrita, eu às vezes leio coisas antigas, ou quando estou a fazer uma compilação para os livros, ou preparar o sol, tento ir buscar fechadas antigas a ver. E vejo muitas vezes coisas que eu não gosto já, e isso é... Fico com vergonha, né? Enrolo-me um bocadinho, mas é sinal que evolui, não quer dizer que tenha sido para melhor ou para pior, mas pelo menos isso não estou igual. Isso aconteceu no solo anterior? Sim, acontece sempre. Sempre que eu vou ler coisas para trás, vejo coisas que gosto, mas vejo muita coisa que eu... É, pá, tão básica esta piada. Foi a primeira que me foi à cabeça. Tanta gente deve ter feito igual, tipo, nos comentários do Correio da Manhã. Aquelas clássicas de início de tentarmos escrever. Sim, é o punchline com a Casa dos Segredos, tinha montes no início, agora já não... Pá, mesmo para o livro tirei, porque eram demasiadas. E então acho que é essa evolução. É notável. Como é que correu o teu solo, o primeiro solo? Em termos de expectativas para a realidade, para o que aconteceu? Em todos os aspectos correu muito melhor do que eu estava à espera. Foi? Correu em termos de resultado final do produto, a minha satisfação com ele correu muito melhor do que eu estava à espera. Eu senti que ainda estava muito verde no stand-up antes, já me tinham proposto fazer um solo no ano anterior, eu achei que não. E então eu estava com algum receio de... Uma coisa é estar 20 minutos em palco, outra coisa é estar uma hora e tal e conseguir gerir os ritmos e isso. E, portanto, fiquei muito satisfeito com o resultado final, com os vários momentos que eu consegui criar, não só de stand-up, de várias coisas. Fiquei satisfeito. Depois, em termos de vendas, correu muito melhor do que eu estava à espera. Havia sala, por exemplo, eu no Porto, eu queria fazer sala pequena, sala da Bandeira, que tem 100 e poucas pessoas. Okay. E disseram, pá, não, mas para a grande. E eu, pá, não. E esgotou. E então correu mesmo muito melhor do que eu estava à espera. E em termos de feedback das pessoas, eu acho que também foi É complicada a passagem do público para das redes sociais ou do blog para saírem de casa e irem para o frio até ao teatro? Sim, acho que é. Acho que é. Ou seja, eu até hoje, ainda agora, estou a abrir um novo espetáculo e estou um bocado com receio que as pessoas já não vão comprar bilhetes. Ou seja, estou sempre nesse medo, porque o like na net é mentiroso. É mentiroso e as pessoas fazem like em 30 mil coisas no mesmo dia. E, portanto, passar do like para levantar o rabo e gastar dinheiro é diferente. E eu acho que há que saber gerir bem. Eu acho que também quando se tem um registro e uma personalidade mais forte, seja na escrita ou no vídeo, as pessoas acabam por se identificar com o teu conteúdo, mas também contigo. E isso faz com que as pessoas paguem bilhete. Se vês às vezes muitas coisas virais, mas são atualidade e as pessoas só veem porque é Maria Leal ou porque é isto ou porque é aquilo, depois não vendes bilhetes nenhum, acho eu. Okay. E então é preciso saber gerir isso bem, as expectativas do público. E... No teu solo anterior existiam dois momentos diferentes. Existia um momento de stand-up puro e duro, que foi testado anteriormente, uhum. Depois existia uma parte de interação, digamos assim, do Dr. G, certo? Sim, sim. Esse momento não foi testado? Não, nem nada. Era completamente improviso. Quem foi ver e está mais ou menos no meio da comédia achou que aquilo era um risco enorme, porque eu estava a dar o microfone a outra pessoa, que podia ir para lá para ser engraçadinho e tentar monopolizar o espetáculo. Houve vezes que correu melhor, outras vezes que correu pior. Houve sempre gente a querer ir a palco, que tem dois espetáculos, que não foi ninguém, então eu li só as dúvidas que tinham enviado no Twitter, tem sempre menos piada. Mas das vezes que foi gente a palco, correu sempre bem, mas algumas pessoas não diziam muito, queriam ir, mas chegavam ali a palco e bloqueavam e não diziam nada. Mas dava sempre para sacar alguns momentos de riso, e acho que também o público aí é menos exigente, porque sabe que aquilo é tudo de improviso e sabe que há ali de interação, ou seja, qualquer coisa que tu digas já tem uma piada maior do que se fosse escrita. Okay. E correu bem, acho que foram momentos engraçados, houve situações caricatas que... Tu falavas do público, há diferenças do público do Norte para o Sul ou de outras formas? Não sei, há muito aquela teoria de que no Norte o público é mais genuíno, mais caloroso. Eu acho que sim, para o bem e para o mal. Ou seja, eu acho que o público, por exemplo, do Porto, Guimarães, Braga, quando gosta de ti, dá-te mais do que às vezes o público mais de Lisboa, mas também quando não gosta, não ri nem bate palmas por pena. Às vezes em Lisboa é tipo, Pronto, mas feliz. Lá não, ficam a olhar para ti. Não. Mas não tem muito, foi muito... Em Lisboa também foram muito calorosos, não há... Se calhar em Guimarães foi onde eu notei, de início ao fim, logo uma predisposição para rir, logo um público muito mais... generoso, logo de início. Ou seja, não foi preciso aquecer tanto. Mas depois depende sempre um bocadinho das noites e tudo. Exato. O teu solo de 2019 foi anunciado, penso eu, ontem? Ou... Sim, ontem. Sim. Há uma das coisas que me chocou pela negativa, não é pela positiva, é o cartaz. Até que ponto é que é necessário ter um bom cartaz para um solo? Eu não sei, é daquelas coisas que eu sou picuinhas, mas depois penso, estou aqui a perder tempo em pintelices que depois não... É por isso que as pessoas vão comprar ou não? Não sei. Resmo um bocadinho porque se vê lá fora, vê-se bons cartazes, vê-se, ou seja, não há o amadorismo da comédia que às vezes acontece cá, que é, bota aí uma foto mal recortada com um microfone daqueles anos 60 e está a andar. É uma noite de comédia. Eu acho que também... Se queremos que a comédia seja levada mais a sério, não seja o patinho feio, às vezes nos bares, que o karaoke vem primeiro e a música ao vivo e depois é que vem stand-up, sim. Acho que também passa por aí, ter uma imagem, um branding que transpire mais profissionalismo à coisa. Depois às vezes é um bocadinho aquelas, eu às vezes penso, olho para o solo, para o cartaz, é pá, isto de cartaz podia ser de um filme, podia ser de um drama, não tem comédia ali. Sim, aquilo é muito cru, digamos sim, assim. Sim, e então às vezes também penso nisso, mas por outro lado, pá, o registro do espetáculo também vão ser temas sérios, com piada, mas temas sérios, e, portanto liga bem ali com o nome, mas é sempre assim uma luta. Mas acho que influencia, e em termos de comunicação também. Ajuda, acho que passa sim. Passa a ideia que é algo mais profissional, sim, não sim. É um... Mesmo se alguns mídias quiserem pegar naquilo, fazer alguma notícia, alguma coisa, se tiveres um cartaz muito mal feito, a não ser que seja muito mal feito de propósito, também pode funcionar. Esses tipos de detalhes podem fazer a diferença. E foi feito à primeira? O conceito foi, eu já tinha o conceito quase quando acabei o outro espetáculo, já tinha o conceito mais ou menos do próximo e disse, olha, uma coisa assim, a desfazer-se, como vai estar cá de passagem, tipo, a ir para o céu ou para tem o inferno. Tem que dizer com o nome, sempre, ou ajuda. Sim, pode ajudar, sim, o primeiro era a minha foto e era o nome do blog, portanto era mais, não tinha assim um conceito. Mas depois fizeram alguns testes, depois fui picuinhas, tipo, olha a letra, mais um pixel para cima, se fosse um pixel para baixo, os designers ficaram a adiar-me. Mas sim, temos conceito de base, ficou... Um dos aspectos que se nota, eu não reparei isto no teu primeiro solo, mas há pessoas que defendem a teoria de que quando alguém vai fazer uma tour tem que ter os preços iguais em todas as localidades. Sim. Tu defendes isso ou achas que não? Temos que nos adaptar à localidade e à realidade? Eu, por princípio, eu gostava que sim, que fosse igual para todo lado. Okay. Acho que é mais justo. Mas, infelizmente, não sou só eu que decido também, não é? Portanto, não consegui isso para este solo. E por vários motivos. por uma questão de tentar ajustar à realidade de algumas terras, algumas Exato. Cidades, mas também os teatros. Há teatros que não me deixaram ter o bilhete a mais de 12 euros, por exemplo. Okay. E, portanto, às vezes está mais barato naquela cidade, não é porque eu acho que as pessoas não têm poder de compra ou que estou a desvalorizar aquele teatro, Exato. É o próprio teatro que não quer pôr mais. Aconteceu isso em muitos casos. E então, às vezes, acho um bocadinho injusto, porque acho que não acho que Lisboa ou Porto tenham que pagar mais do que Porto Alegre, acho que não faz muito sentido. O material é o mesmo, o conteúdo é o mesmo. Exato, e então eu gostava que fosse igual para todos, infelizmente não é possível, tentámos ser o mais justo possível. Exato. Neste espetáculo haverá também alguma parte não testada, alguma parte como houve no outro, diferente, ou será stand-up puro e duro? Não, eu vou sempre juntar momentos. O primeiro espetáculo, além dessa parte do Dr. G, tinha dois raps, tinha uma parte do one-liners, tinha uma parte de ligar aos comentários ofensivos que me tinham feito na internet. Então tem sempre vários momentos, vai ter o foco principal, o stand-up puro claro. E duro, mas quero adicionar assim momentos que não são muito vistos no stand-up, ou pelo menos cá, e tentar criar um bocadinho a diferença por aí. Em termos de texto testado, há de haver texto. O primeiro espetáculo eu tinha metade texto que tinha migrado do blog e das redes sociais, Exato. E eu adaptei para stand-up. Outros que só tinha feito em stand-up, mas tinha testado, e depois tinha para aí 15 minutos que eu nunca tinha feito em lado nenhum, foi escrito só para ali. Para este, vai se calhar... Há pouco texto que eu escrevi na net, fui guardando, ok? Este tema eu quero usar no sol, não vou escrever, que é para o pessoal ficar mais... Não vou gastar, Sim. nesse sentido. Sim, apesar de eu achar que faz sentido migrar, e as pessoas até que veem um texto e que gostaram muito, depois gostam de ver como é que aquilo se transpõe para o palco, eu acho que as pessoas até gostam. Mas quis fazer isso, e então, pá, metade do espetáculo se calhar testei bem, em bares, a outra metade não. Ainda estou a escrever. Ok. Ainda não sei o que é que vai ser. Um dos aspectos das tuas datas que salto logo à vista foi Barcelona e Londres. Uhum. Londres já não é a primeira vez que há stand-up português em Londres, mas em Barcelona é a estreia. Sim, acho que sim. Acho que nunca foi lá ninguém. É um bocado para show-off, para faz-off. É? É um bocado. É um bocado. Não, foi um... Judah Freiman, como é que você chama? Não sei, pá, um gajo do Netflix que fez em vários bares e um deles era o Tinta Roja em Barcelona. Okay. Pá, e aquilo tem um aspecto brutal, em termos de comedy club, é um lugar pequenino, tem 100 pessoas. E achámos, é pá, porque não? Acho que deve haver 100 portugueses em Barcelona. Temos é que chegar até eles e conseguir que eles vão. Okay. E foi, pá, se formos a Londres, vamos tentar outra cidade e ver. E também se correr bem, mais gente pode ir lá e é fixe para as comunidades portuguesas. Mas esperas apanhar pessoas nessas localidades que sejam mesmo fiéis ao teu blog? Ou, opá, está lá um português que se calhar nunca viu nenhum espetáculo de stand-up, uhum. Olha, está aqui a oportunidade. Acho que é os dois. Eu espero apanhar os dois, espero que o pessoal que esteja lá. Londres já me tinham pedido várias vezes, claro que é uma escala pequena, com 400 pessoas, ainda é muito grande o teatro, eu pensava que era mais pequeno. E então gostava de ter essas pessoas lá, que já tinham pedido, mas que também que espalhem aos amigos, que não conhecem, e acho que é mais fácil, se as pessoas tiverem conhecimento, é pá, vem cá um comediante português, não conheço, mas deixa lá e ver. Estou tão longe aqui de casa, deixa-me ver. A questão é porque Londres e porque não Suíça e outros países europeus com forte imigração? Não sei, se calhar é um bocadinho preconceito de pensar que é um público diferente. Ou seja, okay. O público tradicionalmente, eu acho que já mudou um bocadinho, mas foi a primeira vaga de imigração, Suíça, Luxemburgo, França, sim, sim. Se calhar é um público mais velho. E Londres já é um público mais novo, que já saiu daqui formado. Exato, era isso que eu ia dizer. Para ir lá. Mas pode ser é um bocado preconceito, achar que aquilo é mais o público e que o outro público se calhar quer mais para caralhadas, estás a ver? Uma coisa mais xixi e cocó. Mas já me pediram muitas vezes Luxemburgo e Suíça, e é um bocadinho. Acho que é preconceito. Okay. Um bocado. Mas gostava de fazer mais tarde, não agora com isto, mas se calhar depois gostava de fazer uma tour de bares pequeninos pela Europa. Passar pelas várias comunidades, sítios de 50, 60 pessoas e tentar passar aí também para testar. Agora não sobre o teu solo ou sobre o teu espetáculo propriamente dito, mas sobre o prós e contras que aconteceu há duas semanas. Que conclusão é que podemos tirar daquela discussão? Epá, nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. Okay. Aquela é uma discussão parva, né? Discutir os limites do humor. Pá, é discutir a pedofilia, é boa ou é má, não é? Okay. Então, acho que é óbvio, mas até podia fazer sentido ter aquela discussão, porque acho que é uma coisa que se pode falar e há todos os movimentos sociais que existem, a mudança de consciência generalizada, acho que é importante falar disso. Mas tinham que ter alguém do lado do contra, pronto, e que soubesse falar e substanciar a coisa. Quem muitas vezes na internet tenta censurar ou escreve artigos... Já estava na altura. Estava na altura de ir lá e dar a cara, não, dão muitas vezes, mas cara a cara tentarem debater. Não ouvi isso. Sendo assim, epá, foi uma discussão interessante, mas não acho que não foi nada novo, porque perguntaste a um humorista se existem limites para o humor... Não acrescentou nada. Epá, não, não, acho que não, acho que não. Ao menos tivesse havido mais quesilhas, só houve ali com a Beatriz e com o Cinelo. Podia ter havido mais, pronto. Faz falta sangue. Faz falta um bocadinho. Há um programa que está agora a voltar ao Jacaré da Televisão, que já fez duas datas e vai fazer a terceira em janeiro, em Leiria, que é o Levanta-te e Ri. Uhum. Como é que tu viste o regresso desse programa, que eu suponho que seja uma referência clara para ti? Sim. Ao Jacarés, ou assim, outra vez? Epá, acho que é muito importante. Acho que não sei porque é que teve tempo afastado. Era um programa que tinha audiência, não tem uma produção assim tão cara para fazer, gera dinheiro com a bilheteira. Nunca percebi bem e acho que é importante voltar. Eu vi, muita gente criticou por aquilo saber ao mesmo, ser mais do mesmo, mas eu acho que fazia sentido, era um revival e era um aniversário, acho que fazia sentido. E espero que agora se abram aos novos, novos comediantes. Sim, acho que fazia sim. Sentido? Sim, fazia sentido e segundo sei, vai acontecer. Se calhar até já na próxima edição, em janeiro. Mas acho que isso é importante. Mas não te preocupa como comediante em ser convidado, dizer que sim e ir lá gastar material? Que é esgotar, não é? Preocupa um bocado, mas por outro lado, eu também acho que nós que vimos da internet, o público que vai ver aquilo na televisão não é tanto o nosso público. Okay. E então acabas por não queimar muito, porque estás a mostrar pessoas que 99% não sabem quem tu és sequer. E então acho que isso pode ser importante, pode pôr noutro patamar em termos de, há mesmo empresas ou marcas, em termos de visibilidade, acho que pode ser uma boa forma de catapultar um bocadinho. Idealmente não é o modo perfeito para fazer stand-up, não é em direto na televisão e sem conseguir testar em sítios mais pequenos primeiro. Mas havendo essa oportunidade, eu acho que será difícil o pessoal rejeitar, não é? O programa é mensal, mas na altura, quando começou em 2003, talvez erro, era semanal. Sim. Esta mudança de episódio, achas que é bom ou mau? Deve ser uma soft opening, acho okay. Eu. Acho que depois, se virem que as audiências se mantêm regulares e que há matéria-prima de humoristas, acho que passará a ser semanal, digo eu. O que eu acho é que o público está muito mais exigente, o público que vê humor, porque... Nota-se isso, a ver os programas? Nota-se, eu acho que nota. Nota-se até porque não havia referências na altura. Agora as pessoas... É uma referência injusta, são referências injustas porque se me virem a fazer stand-up ou qualquer outra pessoa, vão dizer o Louis C.K. é melhor. Epá, já, claro que é melhor. E antigamente não havia isso. E agora as pessoas, como consomem o humor estrangeiro e com uma qualidade que nós cá ainda não conseguimos ter, porque não há espaço e não há tempo nem maturidade da comédia cá em termos de stand-up, vão-te comparar com esses. E então acho que está mais exigente e vai ser aquela de ir para lá sem ter o texto muito bem testado e uma coisa escrita à pressa que funciona bem, pode ser uma coisa mais arriscada. O que é que para ti faz falta ao mercado para não existir esse tempo e matéria-prima para que estejamos mais quase semelhantes ao mercado norte-americano ou inglês? Primeiro, falta muitos anos, não é? Cá o stand-up tem 20 anos, tanto, não é? Lá tem 50 ou 60 ou 70. E, portanto, falta isso. Depois teremos sempre um problema de escala. E falta a comédia deixar de ser o patinho feio. Acho que é isso. Acho que... Ainda é visto muito assim, achas? É. Vais a um bar, queres fazer uma noite de stand-up, e ele, sexta e sábado, tenho a noite de Kizomba e o karaoke, vocês ficam com a terça. Exato. E não consegues criar aquela recorrência de público e a habituação, porque depois as pessoas... Acho que era o Rafinha Bastos que dizia, e o gajo explicou perfeitamente o que se passa em Portugal, que é, as pessoas, o movimento é de humoristas e não do humor. Ou seja, as pessoas saem de casa para ir ver o humorista tal, não saem de casa para ver comédia. E então, não vão a um bar se o cartaz não conhecerem ninguém, não vão a um bar se for surpresa e não souberem quem é que vai lá aparecer, só vão se for lá o humorista que eles gostam. E eu acho que é isso que tem que mudar, é as pessoas habituarem-se, olha, vou ver comédia, deixa ver quem é que é, uns conhece, outros não conhece, pode aparecer alguém de surpresa e saís de lá a gostar. Okay. Isso cria a recorrência do público de ver comédia e de se tornar uma coisa um hábito em vez de, olha, vamos ali um barzinho de música ao vivo, vamos ver comédia. Mas quando tu fizeste os preliminares, acabas por... estar a funcionar da forma contra o que o Rafinha Bastos está a dizer, digo eu. Estás a testar texto para pessoas que conhecem o teu trabalho, sim. Estás a ensiná-lo, vamos por assim, a ver um espetáculo que é teu, sim. Ainda é para testar o material. Claro, mas... É na mesma aceitável? Não, é aceitável porque não há outra forma. Porque se me dissesse assim, olha, tens este percurso dos preliminares dos bares, mas não precisas de anunciar, de ter um cartaz, vais lá e fazes. Okay. Para mim era melhor. Eu não gastava tanto a imagem e comunicação, não chateava tantas pessoas que estão a ver levar com o poço e são de outra cidade e não podem ir, e resguardava-me mais em termos, chegava a um público diferente do meu, era melhor para toda a gente. Era melhor mesmo para testar texto? Mesmo para testar texto, sim, acho que é bom testar texto sem ser o nosso público, é um bocado inquinado. Surgir quase como um convidado de surpresa de uma noite de um bar. Sim, por exemplo. Isso? Sim, seria o ideal. Só que se me disserem assim, olha, vens aqui a Ponte Lima, a gente vai pôr aqui um cartaz a dizer Noite da Comédia, e chegas cá e fazes. Chegar estavam 5 pessoas lá. Pois, não dava para. E acabar por não testar nada. Claro. E então estamos aqui a remar um bocadinho contra a maré. Acho que faltam comedy clubs em Lisboa, no Porto já começa a haver mais. Falta porquê isso. Porquê que o movimento em Lisboa não funciona tanto como no Porto? Sinceramente, não sei. Não, ou seja, não estou muito dentro da parte de produção. Sei que houve comedy clubs que assistiram que não funcionaram, foram mal geridos e havia problemas de pagamento a comediantes. Sei que isso, não sei se isso prejudicou. Dizem que os humoristas no Norte são mais unidos, que atuam mais juntos sem grandes preconceitos, que cá há mais, mas sinceramente não sei. Não sei se faz parte do problema ou não. Pode ser só uma questão de hábito. Desde o tempo do Levanta-te e Rico, criou-se esse hábito de ver bares que tinham comédia, porque muitos humoristas também eram lá do Norte e continuaram a fazer em bares. E cá o pessoal também, quem deu o salto, deixou de fazer muito em bares. E então isso também prejudica. Isso é mau, diria eu. Eu acho que sim. Eu tive mesmo a necessidade, quando acabei a tour de salas grandes, de voltar aos bares para descer um bocadinho à terra. É fácil fazer 500 pessoas rir numa sala que vão para te ver. Fazer 30 rir num bar em que algumas podem não te conhecer é muito mais difícil. E eu acho que é bom para ganhar estaleca. E espero continuar a fazer sempre entre tours grandes. E tu achas que esse fenómeno de quando eu salto do bar para o auditório já não volto ao bar vai continuar no meio? Ou vamos passar a... Com licença. Vamos passar a ter um fenómeno que há nos Estados Unidos, que é Vinard, por exemplo, e testar material a um bar com 15 pessoas? Sim. Eu gostava que sim, não sei prever. Eu sei que há pessoal que deu o salto e que enche salas e continua a aparecer em bares e a fazer, não são todos, mas há muitos que deixaram de o fazer e acho que isso prejudica um bocadinho. É mais uma questão de... Mas eu percebo perfeitamente, sim, eu percebo, é uma forma diferente de gerir a carreira, e porque se calhar o stand-up não é o foco deles, é só outra coisa e não, ou seja, é mais uma perspectiva... De vou fazer aqui, se calhar não preciso porque eu consigo testar de outra forma, ou tenho mais confiança no material, às vezes é isso. Por exemplo, o Sinal de Cortes não testa. Exato. O material, escreve. Ou seja, tem outra confiança naquele material dele e, por um lado, é bom, por outro lado, eu acho que toda a gente que testa e que vai testando melhora. Mas ele consegue fazer, haverá outros humoristas americanos que se calhar são geniais e não precisam de fazer também. Tu fizeste os preliminares e existiu ali um grande espaço de tempo até ao solo. Portanto, durante aquele momento em que andavas de sala em sala a testar material, conseguiste ter uma noção e ganhar ritmo com o teu texto. Não é prejudicial fazer uma grande pausa de tempo até ao solo? É. O ideal era não haver pausa. Só que nós somos pequeninos. Somos num país que tens que dar espaço ao público para respirar, para ele depois te querer ver outra vez. Porque se for muito em cima, queima os públicos, principalmente em cidades um bocadinho mais pequenas. Em Lisboa e no Porto poderá não haver tanto esse problema. Mas o ideal seria não teres de parar, mas faz parte. Eu continuei a fazer algumas coisas, depois voltei a fazer em setembro, agora vou fazer agora umas coisitas, mas convém se calhar 3, 4 meses antes desapareceres do mapa. Criar fome no público? Eu acho que sim, acho que também faz bem. É bom para todos, ninguém se farta de ti, tu também ficas ali... Para o comediante? Para o comediante é bom e mau. Acho que também ficas com mais fome, mais vontade de ir a palco. Por outro lado, estás com menos ritmo. Estás com menos ritmo no palco. Quando eu atuava 4 dias seguidos, eu notava que o último eu estava muito mais solto, muito mais tranquilo e que as coisas corriam melhor. E portanto, estás ali 3 meses parado e depois tens uma estreia grande num solo. O facto de tu teres filmado os preliminares era com o objetivo de levar para casa e analisar os vídeos da tua atuação? Trabalhas assim dessa forma? Não, já não. Os preliminares, a parte de filmada nem foi tantas atuações. Não. Foi os bastidores, a viagem, a interação. E vamos lançar a partir de um episódio por cidade. Há das várias coisas que aconteceram, desde que chegámos a um barco, tem luz, boa luz, temos, e o gajo aponta, tem um candeeirozinho assim, temos que andar a carregar estrados a montar, uma série de coisas engraçadas que aconteceu, umas meio no gozo, meio guionadas de improviso, outras sinceras, e aquilo foi mais numa de também mostrar ao público qual é que é o processo de criar um espetáculo a solo, ou seja, há muita gente, que a maioria não sabe que é preciso testar o material, ou que a maioria das pessoas testa, pensa que tu chegas a palco e nem tens nada escrito. Dizes coisas. E isso prejudica a valorização da comédia. Lá está, as pessoas pensam, vou pagar 12€ para este gajo estar ali em palco só a dizer umas coisas. Se souberem que há um trabalho 6 meses antes de testar de escrita, 12€ cá é barato. E então também é nesse tentar ali a brincar um bocadinho, passar os bastidores da comédia e tentar educar um bocadinho o público que ainda não sabem como é que isto funciona. E nem tem que saber, a culpa não é do público. E então é esse misto. Criar um conteúdo engraçado também, obviamente. em termos de eu ver as minhas atuações, no início eu via mais, gravava mais, hoje em dia já é mais raro, já até, okay. Porque sou preguiçoso, basicamente é por isso, que eu acho que é bom fazer. Mas eu, como tenho uma boa memória, eu consigo sair de palco e, passado uma semana, se for atuar, lembrar-me o que é que funcionou ou não funcionou, qual é que foi de improviso que eu pus ali ou não funcionou. Tu vieste as redes sociais, e há um fenómeno que eu acho que há alguns comediantes, principalmente alguns como tu, que enchem teatros, em que passou, não diria a ser mais importante passar a imagem da minha vida, ou lifestyle, mas por assim, do que a comédia. Há pessoas que colocam mais fotos no Facebook de paisagens e descrições. Isso é bom ou é mau? Ou isso é vantajoso para o consumidor ou não? Eu acho que depende. O próprio teu vídeo dos bastidores. Sim. Onde é que vais ganhar com isso? Ou o que é que o público vai ganhar com isso? O público, já disseste, vai ganhar, ter noção. Ah, porque eu acho que aquilo, ou seja, aquilo vai ser sempre uma coisa de nicho. Vai ser okay. Para quem gosta muito daquilo que eu faço. Pai, vai ver eu a fazer bullying ao Ricardo Cardoso antes de subir a palco, ou o Subtil a gozarmos com ele porque ninguém vem tirar fotos com ele e vem tirar comigo e com o Ricardo. Portanto, aquilo é suposto ter piada, percebes? Ou o homem do bar que não quer trabalhar, uma quarta-feira a gente vai meter 100 pessoas no bar e o homem está todo chateado porque normalmente ele dá só um cliente. Pai, tem sim várias peripécias, pai, mesmo personagens caricatas, o senhor do restaurante e não sei o quê. Portanto, é mais por aí, não é tanto, olha isto bonito para onde a gente foi esta viagem. Portanto, aí o foco será na comédia, mas tentar passar ali um bocadinho de como é que o stand-up funciona. Depois, epá, em termos disso que estavas a falar, a mim não me faz muito sentido. Eu não quero, ou seja, há uma coisa que me agrada, que é mau para mim, mas que me agrada, que é a maioria das pessoas sabe o que é o por falar noutra coisa, não sabe quem é o Guilherme Duarte. Exato. Começa a mudar um bocadinho. Mas eu gosto disso, porque significa que as pessoas gostam de mim pelo que eu faço, pelo que eu escrevo, pelo trabalho. E não porque... Pela pessoa e porque eu ponho fotos bonitas. E é uma das minhas dificuldades de crescer no Instagram, ou de usar o Instagram como uma ferramenta de trabalho, eu uso quase como pessoal. Porque, epá, eu não gosto muito. A minha página, se fores ver as fotografias no Facebook... São coisas mais pessoais, é o caso. Não tem fotos minhas. Não, no Facebook, na página, desculpa, na página, não há fotos minhas. Há dos cartazes, uma outra engraçada que eu possa tirar, mas não há fotos, olha eu aqui de férias, olha eu aqui. Pá, não há isso. No Instagram, acaba por ver, porque aquilo é um Instagram pessoal. E não estou preocupado em ter piada ali, pá, quem quiser seguir segue, está aberto. E já começa a pôr lá alguns textos maiores, pronto, mas não ia funcionar bem, mas não é... Ou seja, eu quero dar às pessoas conteúdo, não quero dar às pessoas a minha vida, não me interessa muito. Mas acho que é importante para fidelizar o público, as pessoas, lá está, vão-te ver porque gostam do teu trabalho, mas também gostam de ti, se identificam contigo, com os teus ideais, com a pessoa que acham que tu és, que muitas vezes não és. E acho que é importante também dar um bocadinho dessa janela ao público. Tu falavas há pouco do Ricardo Cardoso e do Subtil. O que é que eles deram ao espetáculo preliminares a mais? O que é que não teriam dado se caso não estivessem lá? Acima de tudo, tornaram todo o processo mais divertido, não é? Porque dou bem com eles, não só profissionalmente, mas somos amigos. E foi divertido. Tanto antes como depois, é divertido estar com eles. E depois deram... Pá, tiraram uma pressão também, porque eu não tinha que chegar lá e fazer uma hora e tal, não é? Fazia meia hora, 40 minutos, cada um deles fazia 20. Portanto, também tira essa pressão de conseguir testar texto mais aos bocadinhos. E acho que para as pessoas que também que foram ver, também... Eu acho que se houver mais gente e que vês alguém que não conheces e que gostas... Mais ficas a conhecer. Mais ficas a conhecer comédia e mais gostas. E correu sempre bem. Pá, eles também estão fortes no stand-up e... Sabe, o Ricardo começou há muito menos tempo. Exato. E também, pá, numa perspectiva de lhes dar palco para eles fazerem também, porque acho que qualquer um deles tem muito potencial no stand-up, não é que eu seja padrinho de ninguém, sim, mas já que vou fazer e posso levar pessoas de quem eu gosto e que vão adicionar qualidade ao espetáculo e às pessoas e à viagem em si, pá, todos saímos a ganhar. Tu vais fazer agora um espetáculo com o Diogo Faro, na zona de Santa Apolónia. Sim, no Clube Ferroviário. Exato. O que é que vai consistir esse espetáculo e é com que objetivo? Ai, nem sei bem. Vai ser, vamos atuar os dois, vamos ter lá duas pessoas também a atuar, o Pedro Durão e o Subtil, também vou fazer uns minutinhos. E é numa perspectiva de... É testar texto? É testar texto, sim. Eu vou tentar testar texto, tudo novo. E acho que o Diogo também. Vou tentar testar algumas coisas que ainda não testei nos preliminares e outras coisas que ainda não testei cá em Lisboa. Ali aquilo que eu acho que precisa de ser mais limado. Mas também quero dar às pessoas uma boa noite de comédia. Se eu vi que aquilo, o texto novo está a ser uma merda, também tendo poucas coisas claro. que eu já sei que já funciona. E é um bocadinho nessa perspectiva e de tentar tornar ali o Clube Ferroviário também como um sítio que tenha mais frequentemente comédia. Portanto, são esses. Quando é que é? Quando é que são as datas? É dia 22 de dezembro. Um dos conteúdos mais recentes que tu fizeste foi Falta de Chá, com o Ricardo Cardoso, que ainda há pouco referimos. Eu queria que tu escolhesses um sketch da primeira série que é tão bom que devia estar na segunda série. Da primeira? O meu preferido e o que eu acho que a maioria das pessoas referiu como preferido é o Shark Tank dos Pastorinhos. Ok. Eu acho que é o... Acho que é o sketch que mais ficou na memória. E era um sketch que era um bocadinho contra o Falta de Chá no início, que eram sketches muito mais curtos. Esse acabou por ser dos maiores da temporada, tinha 2 minutos e pouco. E nós estávamos um bocado, epá, isto cai agora aqui um bocado o ritmo. E é croma ainda por cima, atrás, e perucas do chinês. É um bocado assim a produção manhosa. Mas o que é certo é que aquilo funcionou. O texto estava bom, a crítica por trás à religião e ao negócio de Fátima, em que conseguimos encaixar ali aquilo bem. E eu acho que é dos, talvez da primeira temporada, talvez tenha sido o que ficou. Mas o Sandro Miguel, o jihadista, se calhar foi o que viralizou mais. Exato. Mas também pelo fator choque, não é? E estes gajos estão a gozar com isto, o Estado Islâmico. E depois houve outros muito pequeninos, pá, que nonsense, que nós nem sabíamos bem se iam funcionar ou não, que também as pessoas vêm ter connosco e falam desses. Tu achas que para uma série de sketches, como é o vosso caso, para ter sucesso, para se tornar viral, é necessário gastar, eu não diria muito dinheiro, mas é necessário investir forte no material, nas perucas, no espaço, ter uma exigência elevada? Para viralizar, se calhar não. Para viralizar com qualidade, sim. Okay. Ou seja, qualquer vídeo, nós vemos imensos vídeos amadores com um som e uma imagem horrível que têm milhares ou milhões de views, né? Centenas ou milhões de views. E, portanto, só que se calhar não fica na memória, nos dias de hoje. Eu acho que os dias de hoje, com os Porta dos Fundos, com esses todos que surgiram, a qualidade da imagem, da realização, da edição, é muito importante. A caracterização, quanto mais perfeita, melhor. E se tivesse uma caracterização como tens o DDT, não é? Do Aldo Xeredo, consegues fazer coisas que sem isso não consegues. Claro. Por outro lado, às vezes pôr uma peruca ridícula, em termos cómicos, pode funcionar melhor. Essa falta de orçamento, às vezes, pode funcionar a favor da criatividade humorística. Mas acho que em termos de produção e de edição, é cada vez mais importante. É preciso gastar muito ou associarem-se às pessoas certas. Nós, no nosso caso, tivemos a sorte, nós não gastámos produção. A produtora, até que enfim, está connosco também como nós estamos, que é sem ganhar nada. Eles põem do bolso a parte da produção, porque tem que pagar os empregados. Nós pomos do bolso outras coisas, pá, gasolinas e alguns adereços que temos que comprar, outros empréstimos. E então ninguém ganha nada com aquilo, a não ser o prazer de fazer. Okay. Porque senão seria muito difícil sustentar online uma produção daquelas. É. Qual é o teu sketch favorito da segunda série? Ou da segunda temporada? Da segunda temporada? Epá, não sei, é difícil. Ainda não tenho distanciamento suficiente para perceber isso. Ah, não sei. Gosto muito das super feministas. Eu e ele ontem rimos bastante com o Herbalife. Com o Herbalife, sim. Acho que o Herbalife também funcionou bem ali com o gel dele. Ali O gel foi um convidado especial. Além disso, além dos convidados especiais, existiram também... Os episódios tinham muito maior duração, passavam todos 10 minutos. Sim. O que é que ganhámos em ter tanto uma questão como outra? Eu acho que não foi pensado isso. Não? Não foi, aí agora o YouTube está a valorizar os vídeos maiores, vamos fazer. Não foi, foi, nós escrevemos, chegámos ao fim, tínhamos 80 sketches, começámos a estimar mais ou menos o tempo e nós, epá, estamos com o triplo do tempo da segunda temporada. Fazemos mais episódios, ou fazemos os 10, mantemos, mas mais fortes. E optámos por isso. Depois começámos a gravar, vimos que aquilo encaixava, que o ritmo, apesar dos sketches serem um bocadinho maiores, alguns conseguimos manter um bom ritmo. E que o paradigma, depois aí pensámos, porque o paradigma do YouTube já mudou, não é só para vídeos pequenitos, as pessoas já substituíram a televisão pelo YouTube e já vêm coisas maiores. Portanto, não foi algo estrategicamente pensado? Não foi. Eu por mim até tinha feito mais episódios, o Ricardo quis manter assim, eu por mim se calhar tinha feito 13 ou 14 episódios, cada um com 8 minutos ou 9. E esta série demorou mais a escrever do que a primeira, esta temporada? Demorou muito mais a gravar, isso foi? Demorou, sim, demorou mais. A escrever... Foi ela por ela, nós já tínhamos muitos sketches que não entraram na primeira e que alguns foram aproveitados e melhorámos. Aí depois juntámos aí uma semana, 3 ou 4 dias e conseguimos avançar mesmo muita coisa. Tínhamos algumas personagens recorrentes que entraram, que também facilitou a escrita, porque as personagens já estavam criadas. Mas talvez tenha demorado, sim, mais tempo também a escrever, porque na primeira já tínhamos muito material para trás, tanto eu como ele, ideias apontadas que usámos. Mas vocês sentavam-se para escrever juntos? Ou cada um escrevia uma parte e depois juntavam-se? Era, dependia. Houve uma vez que nos juntámos, 4 dias, fechámos-nos num sítio e estivemos lá a escrever do início ao fim. Depois, o que acontecia muitas vezes era, estávamos juntos ou por Skype e debatíamos as ideias, a premissa do sketch e a punchline final, tipicamente a entrada e a saída do sketch, e depois eu escrevia um ou ele escrevia outro, depois juntávamos para ensaiar e limar tudo. Juntávamos ou via Skype. Tem sido uma pergunta recorrente que eu faço aos convidados e que faz sentido tendo em conta que é um sketch e a representação. Tu achas que um comediante devia ter formação em outras áreas, improviso, teatro, ou simplesmente não é assim tão necessário? É assim, eu, por princípio, eu acho que sim. Eu já pensei nisso, cara, de fazer um curso de representação para sketch, porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Por outro lado, eu acho que ser um cepo a representar também pode ter piada na comédia, né? Isso com o Seinfeld. Exato. E funcionou. E os próprios Gato Fedorento, todos eles dizem que não sabem representar. E apesar de eu discordar. E portanto, não sei. E para agora, palco, para stand-up? Pois é isso, não sei. Eu acho que só consegues fazendo. O stand-up é muito... Porque o teatro tu podes ensaiar em casa, sozinho. Ok. E podes melhorar sozinho. O stand-up tu podes ir, agora vou fazer aqui, eu tenho estas técnicas e não sei o quê. Mas depois chegas lá e tens que te adaptar ao público e gerir os silêncios e os risos. E acho que só fazendo. Então acho difícil. Agora, acho que não prejudica. Acho que se calhar toda a gente devia fazer. Não sei se os grandes comediantes do mundo alguma vez fizeram. Portanto, não sei se é preciso. Mas se calhar dá jeito. O que é fundamental para alguém que faz stand-up ter? Eu vou dar algumas respostas que foram dadas. O Guilherme Fonseca diz que é necessário termos uma grande vontade de contar uma história. Há quem defenda a teoria de que simplesmente escreves, vais lá, sim. O teu trabalho é dizer uma piada. É uma piada, sim. Tenhas ou não vontade a dizer, tens sim. Que dizer. Sim. O que é que tu achas? Sim, o da história, eu percebo o que o Fonseca diz. Eu também gosto mais de stand-up, tanto de ver como fazer, que tenha uma história por trás. Não propriamente uma mensagem, mas uma história. Mas também gosto muito de ver gajos que são só punchline, one-liners. Portanto... Eu acho que, acima de tudo, tens que gostar de fazer as outras pessoas rir. Ok. Eu acho que é isso. Isso pode-se ver no teu grupo de amigos, se bem que às vezes... Uma coisa é seres o palhacinho da turma e fazes rir. Outra coisa é aqueles gajos que nem têm muito à vontade, mas gosta de fazer rir, gosta genuinamente de ver o riso na cara das pessoas. E eu acho que isso é importante. Apesar de haver sempre o lado da aprovação pessoal, sabe-te bem os risos para o ego, não é? Okay. Qualquer humorista que diga que não... está a mentir. Claro que sabe bem. Mas acho que não deve ser por isso que fazes. Ou seja, acho que se vais fazer comédia por uma aprovação pessoal e porque queres que o teu ego fique cheio, acho que não é assim que eu vejo a comédia. Acho que tens que ter um bocadinho disso, obviamente, mas tens que ter a parte de... gostas genuinamente de fazer aquelas pessoas rir. Eu diria que é isso, sim, okay. É uma vontade e eu acho que é perseverança, se calhar, mais do que tudo, porque ninguém é bom à primeira. Vais ter noites más e tentar não ir para casa, ou ires para casa a chorar, mas na semana a seguir queres fazer, ou no dia a seguir. E isso depois também há um bocadinho o fator sorte, que é, eu quando comecei a fazer, as duas primeiras atuações correram também, a terceira também, depois a quarta correu menos bem, depois a quinta correu bem, depois a sexta horrível, e depois dessa sexta, a outra correu-me bem, logo. Se caso eu tivesse sido daquela horrível, não. Que ainda até hoje é pior, tivesse sido 3 ou 4 assim seguidas, eu provavelmente podia ter deixado de fazer stand-up. Pelo menos em bares e assim, se calhar depois mais tarde podia fazer para o meu público, mais protegido, mas... E então às vezes também é preciso... se tiveres uma noite horrível, tens que ir fazer e dar o máximo para que não seja horrível. Nós temos referido aqui várias vezes as redes sociais, a importância delas para um comediante. O Facebook está a morrer, digamos assim. Se pudermos. Toda a gente diz isso, mas que eu acho achas? Que... Qual é a tua teoria? Eu acho que, para o público muito novo, sim, está a morrer. Eu, como não tenho muito público abaixo de 15 anos, eu não notei muito. Noto o reach orgânico morreu. Ok. Mas as pessoas estão lá. As pessoas estão lá e eu continuo a ter posts que têm, às vezes, 20 mil likes, percebes? E muitas partidas. Não são todos, não são tantos. O reach orgânico está mais fraco, mas acho que as pessoas continuam lá e continuam a dar atenção. Mas eu não diria que está a morrer, acho que o Facebook está naquela fase que é too big to fail. Qualquer coisa que apareça eles canibalizam, o Instagram é deles, as pessoas estão a ir para o Instagram e eles estão-se a borrifar. E há de sempre haver uma necessidade de uma plataforma mais como o Facebook, que é de partilha e de... Não é tanto fast food como o Instagram, não é? Notícias, no Instagram não dá, textos maiores não dá. Coisas um bocadinho mais densas não dá, as pessoas têm ali uma atenção de um segundo por post. Portanto, acho que haverá sempre essa necessidade. Agora acho que se vai reinventar, acho que está mais chato, está mais... Era a pergunta. Sim, não é tão democrático como era em termos de conteúdo, em termos... As pessoas também já não querem partilhar tanto, porque já não querem partilhar e depois estar a discutir nos comentários porque partilhar uma coisa que alguém não gosta da família, um amigo. E então está mais... Está muito pior do que eu gostava, em termos de reach. Mas acho e assusta-te que... essa diminuição? Claro, sim. Assusta-me um bocado. Eu acho que agora, se o Facebook morresse, de um dia para o outro desaparecesse, eu já conseguia ter ferramentas para... baixava incrivelmente em termos de números de visualização dos meus textos e do que eu faço, mas já conseguia sobreviver, porque acho que as pessoas já me querem ver ao vivo, portanto, se fizer um cartaz na rua, se calhar já vão ver, o Instagram já começa a ter algum engagement e algo interessante. Acho que havia outras formas, e acho que quem gosta mesmo, se calhar, dos 300 mil que eu tenho do Facebook, pá, tinham para 50 mil, que é aqueles que gostam mesmo de ver online, e desses 50 mil, depois 5 mil que querem ver ao vivo. Mas assusta-me, mas acho que haverá outras formas, acho que... Eu estava mais no início. Okay. Há 2 ou 3 anos de desaparecer do Facebook, eu tinha voltado para... Não tinha saído da informática, voltava a... Estava a programar, agora e pronto, tudo bem. Agora, acho que já conseguiria subsistir, ia ser uma luta, mas acho que sim. A solução para o comediante é estar em todas as redes sociais, então? Para caso que alguma vá à vida? Sim, depende muito do conteúdo que queres fazer. Eu estou um bocado aflito porque 90% do meu conteúdo são textos grandes. Exato. E não dava para no Instagram, no Twitter também não. No YouTube também não. Não tenho outra hipótese a não ser estar no blog e no Facebook. Portanto, estou mais limitado. Mas sim, o ideal, se tiveres polivalência, em termos de vídeos, mas não tenho muito jeito para fazer, aqueles vídeos sozinhos em casa, vlogs que o pessoal faz, e tens o pessoal que faz isso muito bem, como o Dário, a Bumba, o Batagas e outros. E eu não tenho jeito para fazer isso. Mas não fazes passar? Faço, sim, mas é mais tipo atualidade, são coisinhas mais curtinhas e... E é fácil fazer esses vídeos assim tão constantes, tão regulares só? Não, não é fácil. Acho que é como uma crónica escrita em que tens a obrigação. Em cada 10 há uma ou duas que são boas. As outras são razoáveis. Pelo menos é isso que eu sinto. Pois depende do tema, como é a atualidade. Por um lado é melhor, por outro lado é pior. Estou mais preso. Se não acontecesse nada de jeito naquela semana, eu tenho que andar ali a gravatar a ver onde é que vou buscar. Mas sim, não é fácil. Não passa pela cabeça ir para o YouTube, para o teu canal, fazer vídeos regulares? Sim, já passou, só que tem que arranjar um conteúdo, um formato que eu acho que é para mim. Ou seja, eu sou fazer aqueles vídeos, vlogs tradicionais, eu acho que não vou gostar de fazer e o meu público também acho que não é uma coisa que eu seja bom. Portanto, quero arranjar um formato de vídeo, mas diferente. Até pode ter disso, mas ter ali um twist qualquer, mas ainda não sei, ainda não... Estás também presente no Twitter. Qual é a vantagem para um comediante estar no Twitter? Enquanto é que todos os comediantes lá estão. Sim, é testar texto. Acho que é testar piadas, isso? Sim. E é possível nós testar uma piada a partir do número de likes, para depois fazer ou não em palco? Acho que tens que ter uma sensibilidade que pode haver uma piada que tem muitos likes na net e não vai ter risos, porque é só ler e ver. Muito bem. Ok, like. É mais por concordância. Sim, e depois, às vezes sim, às vezes por concordância, mas outras vezes é, se tu fizeres um trocadilho ou uma ironia leve, pode ter muitos likes, mas tu dizes em palco que ele não tem o impacto para o riso. Okay. E o pessoal até gostou, tipo, e ouve só, okay. Não tem a gargalhada. Então é preciso, acho que ter muita atenção a isso. Mas acima de tudo, o Twitter acho que tem menos exigência em termos à falha, porque o pessoal não põe tanta coisa. Se é uma coisa no Facebook, tem que ser boa, por norma, senão o pessoal vê, já perdeste a piada. No Twitter eu não tenho filtro nenhum, é o que toda vier à cabeça. Toda a gente teoria, é tudo disparado. Disparado, e às vezes eu faço isso, e acho que muita gente faz, muita gente usa, que é, em vez de estar a apontar notas numa coisa, estou a apontar no Twitter, piadas. E depois podemos ir lá ver. E depois às vezes vou ver sobre aquele tema, olha, tenho aqui 5 ou 6 piadas fixe, se calhar vou fazer um texto sobre isso e pinto o texto com estas piadas que fiz aqui. Ok. E então para mim funciona assim, porque depois para vender bilhetes serve para nada, não é? Ninguém compra bilhetes quando vê no Twitter. Não. Um dos teus vídeos que se tornou, talvez seja o vídeo com mais views do teu canal, como eu estava a dizer há pouco, tu não fazes vídeos regulares, mas tens lá um que se chama A Quita Toda. Qual foi o resultado final para aquilo que tu tinhas com expectativa? Notou-se que havia ali uma grande preocupação na produção, sim, na filmagem, sim. No videoclipe? Sim, estava à espera de mais views, em termos de views estava à espera de mais, por acaso. Já não sei quantas é que está na altura. 20 e tal mil. Depois no Facebook também, ou seja, okay. Eu quando ponho no YouTube é tipo repositório, está lá. Ah, no Facebook teve tipo 100 e tal. E já estava à espera, isto é coisa para chegar aos 500, está a ver? Acho que às vezes é garganeiro. E estava à espera de mais, mas foi, eu nunca fiz uma parada musical, tinha pensado no refrão, okay. E pensei, acho que liga bem, a música está no ar, tinha acabado de ir seguir das finanças e ver as confusões com os recibos verdes, e olha, vou fazer isto. Mas falei com o Bessa, que é também quem realizou os preliminares. O gajo é pá, já, bora fazer isso. O gajo faz videoclipes ainda por cima, mas a maior parte do trabalho dele é videoclipe. E então fizemos aquilo, foi muito. Depois, ou seja, não há ali muito trabalho. O Rodrigo Gomes ajudou um bocadinho na parte do som, um bocadinho não, muito na parte do som. E foi isso, ou seja, a expectativa é sempre, tens mais, ainda por cima uma coisa musical e não sei, e uma música estava a bater. Por outro lado, se calhar não tenho jeito para paródias musicais, isso revelou-se ali. Para terminar, e puxando ainda um assunto que falámos há pouco, o que é que tu podes contar do novo sol que vais estrear no próximo ano? É que eu ainda não sei bem. Eu sou aquele tipo que é... Aliás, eu andei a fazer pressão para abrir as bilheteiras o mais rápido possível a anunciar, porque agora é que eu consigo descansar, por um lado, que eu já não penso isso, no cartaz, bilheteira, se está a vender, se não está. E por outro lado, tenho a pressão de estar marcado, eu tenho que começar a fazer. Ou seja, vai ser uma viagem um bocadinho mais autobiográfica e... Não sei, o outro já era, mas... Nota-se no cartaz, eu diria eu, que há ali uma mensagem por trás para passar. Há ou não? Não é para passar, é aquilo um bocadinho tem a ver com a minha... Se eu tenho alguma insegurança, a minha maior insegurança ou medo é a morte. Uma okay. Coisa que me chateia. Tá, morrer é uma... Não, é chato. É chato, ainda tenho esperança de que inventem o upload de consciência até eu chegar aos 80 anos. E então... E eu acho que é também isso que me fez derivar para a comédia e querer rir. É um bocado de, pá, isto o mundo, olhas à volta, não está assim tão fixe. Para nós, pá, que estamos aqui neste mundo, neste cantinho, ainda está, não está mal. Mas no resto do mundo está mal. E morrer é uma chatice, então vamos aproveitar. Não é a mensagem, mas o mote é, pá, estamos todos cá só de passagem, né, nesta vida. E então resta-nos rir. E então vou tentar rir-me disso, dessas minhas inseguranças também. Falar um bocadinho de não querer ter filhos. E como é que isso influenciou o meu medo também da morte? Sei que vou chegar a velho e não tenho filhos, para me irem visitar ao lar, de outras coisas que eu já passei, tipo ataques de ansiedade, uma altura da minha vida que tinha um bocadinho isso. Está por ser algo muito pessoal, então. Sim, é pessoal e tentar-me rir um bocadinho dessas tragédias, depois já ter um bocadinho de religião, porque acaba por ser um dos meus temas preferidos. Muito pouco falado. Sim. E há de ser um bocadinho por aí, ou seja, vou tentar que vá desde a parte de filhos, crianças, até... À idade da parvoíce, é? Nos 20 e tais, até à parte em que começas a chegar velho e a morte, vou tentar dividir o espetáculo, que o espetáculo tenha esse seguimento como se fosse a vida. E, okay. E a mensagem, se, a ver, não é uma mensagem moralista no sentido acho que não vou passar a ninguém. Tu achas que o comediante devia ter uma mensagem para passar ou não? Não. Acho que pode ter. Acho que não deve. Acho que se quiseres passar uma mensagem, tudo bem, mas foca-te na piada, porque quanto melhor a piada, melhor a mensagem. Mas acho que não vejo obrigação nisso. O meu tipo de humor e o humor que eu mais consumo, por norma, tem uma opinião associada. Por exemplo, o George Carlin tinha muita opinião. E acaba por ser o humor onde eu me revejo mais e que acaba por também influenciar o meu estilo de humor. Mas pá, adoro gajos como o Jezelnik, que chegam lá e é só punchline. E esperemos que aquilo não tenha mensagem nenhuma. Né? E então, acho que é misturar as duas coisas é fixe. Porque okay. Se um gajo começa a querer ser moralista ou passar a mensagem... Acaba por deixar a comédia de lado. Perde a piada, acho que sim. Acontece. Sim. Muito obrigado, Guilherme. Nada, obrigado, eu.